falar de lei de destruição sem fazer uma pequena introdução ao fato daquilo que foi falado sábado passado, que eu não pude vir, mas que eu me lembro que era tempos de transição. Nós estamos em tempo de transição, isso é fato. Nós estamos em tempo de transição. Transição planetária, transição cultural, transição política. Essa transição, ela é provocada pelo final da era de provas e expiações para o início de uma era de regeneração, a era de Aquários. Mas como é que vai haver uma transição se não houver uma mudança nos nossos corações, nas nossas mentes? Uma transição planetária, ela pode demorar até 100, 200, 300 anos. Ela já iniciou. Ela já iniciou. Iniciou lá em 1990, 2000. Só que agora é que a gente está percebendo realmente que existe sim uma lei de transição. Lei não, um ato de transição. Por quê? Porque está começando a acontecer aquilo que Jesus dizia, que Jesus, sendo ele o governador do nosso planeta, né, o nosso mestre Sananda, junto com o seu companheiro, o espírito Ismael, eles estão promovendo no nosso planeta algo que fazia muito tempo que não acontecia, que é essa lei de destruição. Porque para tu construir uma transição, tu tem que destruir. Tu tem que destruir a era de provas e expiações. E como é que, se não existe amor, não existe paz, não existe sinceridade dentro das pessoas, vai se conseguir isso? Se não é pelo amor, vai ser pela dor. Nós só vamos mudar da era de provas e expiações para uma era de regeneração quando não houver mais ódio, quando não houver mais lutas entre um povo e outro por causa de domínio de mar, domínio de terras, domínio de culturas, domínio de políticas. Aqui no próprio Brasil, nosso Brasil, a questão política, econômica, social, a única coisa que nós temos de bom, que Humberto de Campos foi, que através da psicografia do Chico Xavier, psicografaram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Gente, que coisa bonita. Eu li esse livro. O Brasil realmente é coração do mundo, pátria do Evangelho, gente. Não existem guerras religiosas aqui. Com todo o problema social e político que está acontecendo aqui, por motivos de pequenos grupos, né, meio que contrários à situação, não aconteceu nada ainda, não está acontecendo nada. Nós estamos num país que realmente é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós estamos num país em que as pessoas têm fé. E é pelo Brasil que vai começar o mundo de regeneração. Talvez eu, que já tenho 63 anos quase, talvez eu não consiga com esses olhos aqui ver isso que vai acontecer. Mas vai começar aqui, sim. Estamos aqui defendendo aquilo que o Espiritismo aplica: paz, amor, compreensão, igualdade, fraternidade. Aonde que existe isso fora do Brasil? Analisem. Qual é o país hoje, apesar de todos os problemas políticos, que está mais em paz do que nós? Nós aqui brasileiros. Nós somos um exemplo para o mundo, gente. Por isso que eu digo, e digo novamente, se vocês querem saber realmente o que vai acontecer, leiam o livro do Trigueirinho, que escreveu há 40, 45 anos atrás. Leiam o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É fenomenal. Aí vocês vão perceber, nós vamos perceber, que nós estamos no paraíso. Vamos acreditar em nós. Vamos acreditar no amor, na paz, na igualdade. Sem racismo, sem preconceito. O Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E isso por quê? Porque Jesus está lá e está nos olhando. E eu tenho certeza absoluta que, juntamente com o Espírito Ismael, nós vamos ter certos merecimentos, sim. Se nós merecermos, se nós fizermos o correto. Muito obrigado.